Echo Quattro Lima, 1037, this is my way to Wasatch. 3008, this is my way to Wasatch. Eu da Conte para 170, 027, 96. Bom dia, Léa, e bom dia. Porque eu acho que a gente pode entrar nesse país. 0, decolado 3-2, controle 1-2-0, décimo 8, por viagem. 0, contado o radar de decolagem, tudo havia saído a bomba, transição do Rio para o nível 3-4-0. Bomba, Leninha, 3-4-0. Silva, Costa, presente. Negativo, controle de pesquisa saída, esperar o 9-9-7-0. Eu vou fazer uma volta. Serra Gostosa, Serra Torres, que eu estou toda noite, pessoal, nada. Bom dia, Papa Romeu, Serra Gostosa, para o regresso, autorizado final, reporte passando através do hangar da Rima. Reporte passando através do hangar da Rima e Serra Gostosa. Rádio 2796, todos os radares cerrados, meia milha para o oeste da posição 11, tome o controle para a caída da frequência 120 do sinal 3. Transição ótima para o nível 3, 2, 0. Já voou no Monte, vai 320, azul com a 299. Bom dia, serão 9978 decolando, senhor. Completa a Mórmula. Federal 9978, contato radar de decolagem. Sua via foi da Globo, transição 3 para o nível 330. Bom dia para o 330, poderíamos estar presente lá? Mórmula. Federativo, motorista pela saída, Federal 9978. Bem, se manter o vestido, Federal 9978. Todo mundo, a segunda estação, desça para 4.000 pés, PNH 10 no meio, via chegada desce. Mantenha a proa de alavanca para a chegada desce, em cima de todo mundo. Confirmando, deixa para 4.000 pés e a estrada desce. Um copo de comando, se viu que era bom, só que isso, gente. 429, estamos se aproveitando, frequência no 22-35, alterna 123-8. Romeu, chama aqui, ele está colado ao 54, chama o controle agora, 120-80, até a volta. Até 120-80, olha como é que é aqui. Eu tenho aqui o pé do corredor até o reporte do canal da Barra. O comandante é o seguinte, ao pegar o direto manantino, pode ser duas horas de dia passar de distância.

controle agora, 7420, desce para 8. Controle agora, 208, geral 9982. Controle, Salvador, geral 9982, em Polônia, que está 2 manos, escuta. Geral, ação 82, contato radar de colagem. Você pode fazer a bomba, transição frutí para o nível 330. Fazer a bomba, transição frutí. Subirão 330, subirão 9982. Lima, Argentina, 19011. Control, Bondi, Argentina, 19011. Argentina, 1911. Golden contact on the departure, start to go level 240 via 71. Departure, dropping position. Roger. So we climb to flight level 340 via 71. Docklo transition, Argentina 1911. Chename 3, 1, 2. Vento 1, 0, 0, 0, 0, 6, 2, 0, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Deixa para 4.10 dias, chegada bom, chegada com o zero também. É, 1, 2, 3, 0, 5, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Será 4, 9, 8, 2, 7, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Bom dia, 1230, vai passar em GTA, passou em GTA. 230, bom dia, continua com a passagem, agora 5-0 dele. Aguardando, 5-0, 1-0, 1-2-3-0. Roger, Roger.